Aí, DJ Ronildo Considerado. Solta o som. Explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode, explode. Pra cima, garoto! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Everybody's going to the party, have a real good time. Pra cima, garoto! Sonido considerado. Aí, DJ Ronildo Considerado. Aí, DJ Ronildo Considerado. Solta som. Ui, bebê. Considerado. Solta o som. Solta o som. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Pra cima, garoto! Ui, bebê! Uhul! Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Aqui a do das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Júnior Santorini. E até dei uma passadinha nas aparelhagens. É o baile do Sabiá. Pra cima, garoto! Ui, bebê! É o baile do Sabiá. Sabiá. Aí, DJ Ronildo Considerado. Solta som! No baile do Sabiá, perigosas estão na pita. Baile do Sabiá, perigosas estão na pita. Bora endoidar, que é o fluxo bandida. Bora endoidar, que é o fluxo bandida. Eu já passei a visão pras perigosas problemáticas. Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada. Hoje eu tô de rock, não quero saber de nada. Vou te dar o papo, não pode se gabar. O baile hoje é nosso e quem comanda é o Sabiá. O baile hoje é nosso e quem comanda é o Sabiá. Comanda é o Sabiá, comanda é o Sabiá. Tá, é o baile do Sabiá. É o baile do Sabiá. É o baile do Sabiá. É o baile do Sabiá. Tá, é o baile do Sabiá. É o baile do Sabiá. Tá, é o baile do Sabiá. É o baile do Sabiá. Aí, DJ Ronildo Considerado. Solta o som. Solta o som. Eita novinha, fica mamada. Rebolando a raba, dando bumbum. Eita novinha, fica mamada. Bum, bum, bum, bum. É. Bora, bora, vai, vai, vai. Bora, vai, vai, vai. Uhul! Pra

famoso 16 toneladas. DJ Ronildo, considerado. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Com top capicada é selada, não mexe com top capicada é selada, não mexe com top capicada é selada, não mexe com top capicada é selada. Pra cima, garoto! Picada é selada, picada é selada, picada é selada, picada é selada, picada é selada, picada é selada. DJ Ronildo, Ronildo considerado. Pra cima, garoto! Zélio e Juninho, tocando pras meninas. Olha o DJ Nandinho, vai descendo bebidas. Com DJ Tommy Kissi, eu fico ligado. Botando no agito, o quarteto tá formado. É o Pop Live, botando no agito. Não mexe com águia, que ele dá-lhe só de bico. É o Pop Live, botando no agito. Não mexe com águia, que ele dá-lhe só de bico. É o Pop Live, botando no agito. Não mexe com águia, que ele dá-lhe só de bico. Dino G3 na voz, e aí, Juninho Santoni? A gente se retou em fechada. Essa é a Blaze, então toma essa bugada. Toma, toma, toma, toma, toma essa bugada. Toma, toma, toma, toma, toma essa bugada. Ronildo considerado. Uhul! Toma essa bugada. Pra cima, garoto! Toma, toma, toma essa bugada. Toma, toma, toma, toma. A merda é que faz tudo tremer. Ui, bebê! Tô quitando você, vai, toma essa pressão e sente essa bugada. Felipe Cobiçado toca pra rapaziada. Felipe Cobiçado toca pra rapaziada. Bora, Maicon Souza, pode botar pressão. Junto com o Henrique Gaia, sacudido a multidão. Vai, pode arredar, porque a Blazer chegou. Pode arredar, porque a Blazer chegou. Libera essa bugada e o bagulho endoidou. Vai, pode arredar, porque a Blazer chegou. Libera essa bugada e o bagulho endoidou. MC G3 na voz, e aí, Junior Santorini. Tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Essa é a Blazer, a Blazer, a Blazer, a Blazer. E uma liquid base, base. Ronildo considerado. Pra cima, garoto! Ui, bebê! Aí, DJ Ronildo considerado. Solta o som! Solta o som! Faz a cara da bandida, tá na fita endoidando. Faz a cara da bandida, tá na fita endoidando. É tu que é perigosa, que dá mole pros malandro. É tu que é perigosa, que dá mole pros malandro. Uhul! Uhul! Mole pros malandro, ai ai ai, dá mole pros malandro, ai ai ai, dá mole pros malandro, ai ai ai, dá mole pros malandro. Faz o contato com o DJ, alô, faz o contato com o DJ, alô. Ai ai ai, dá mole pros malandro. Ai ai ai, dá mole pros malandro. Ai ai ai, dá mole pros malandro. Ai ai ai, dá mole pros malandro. E aí, meu master DJ Pingo, MC Biel VH, o Ronildo considerado. Funk. Aí, DJ Ronildo considerado. Solta o som. Solta o som. Prazer, eu sei que o louco sente, te faz enlouquecer. Faz te perder. sucesso. DJ Jean Saúde. Megaloton, Megaloton, o Fazinho. Pra cima, garoto! Ronildo considerado, Ronildo considerado. Ui, bebê! Extra saga, esse é o dom do Megaloton. Extra saga, esse é o dom do Megaloton. DJ Wesley vai capturar, o DJ Ronald vai alimentar, DJ Rafael vai soltar o som, com fera da Amazônia pra te estraçalhar. Estraçalha, estraçalha, estraçalha, esse é o dom do Megaloton. Estraçalha, estraçalha, estraçalha, esse é o dom do Megaloton. DJ Wesley vai capturar, o DJ Ronald vai alimentar, DJ Rafael vai soltar o som, com fera da Amazônia pra te estraçalhar. O maior sucesso em Tecno Melody, Marco Branco. Vai jogando a mão pro alto na ondinha do dedinho, vai jogando pra cima, garoto! Ondinha. O bagulho embrasou, então faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Vamos lá, Bidel! O touro bravo furioso da Amazônia, o touro bravo furioso da Amazônia. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Thiago e o Denis já vão dar a chifrada, o Thiago e o Denis já vão dar a chifrada. Elias maluco, cai a chicotada em cima do touro, cai a chicotada. Aí, DJ Ronildo considerado, solta o som, solta o som, pra cima, garoto. Pra cima, garoto! Ui, bebê! Tanto sofreu, o urubu superou e foi passear. Entrou numa festa de aparelhagem em Belém do Pará. Ficou logo animado no meio da multidão. Dançou e bebeu todas, o urubu ficou doidão. O DJ tava tocando, detonando nas mixagens. O urubu todo empolgado correu e subiu na aparelhagem. Tomou o microfone do DJ e virou o desmantelo. Deixa a galera cantar. O urubu está solteiro. O urubu está solteiro, procurando um novo amor. Ronildo considerado. Tudo pra cima, garoto! Não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura ou surta. Atura ou surta. DJ Ronildo. Atura o sultão. Hoje eu vou colar na aparelhagem. Hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu já passei no mercado, comprei cerveja e catuaba. Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá a mil. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Vai! Atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta, atura o surta. DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? Três dias, tô pegando mais de três por dia. Já que tu não quis, eu tô cansado de sofrer. Do jeito que eu tô, eu falo logo pra você. É boa, vida de solteira é boa. Ai meu Deus, que coisa louca. Cansei de sofrer, do que terminou e agora o que eu posso fazer. Só sei que é boa, vida de solteira é boa. Ai meu Deus, que coisa louca. Cansei de sofrer, do que terminou e agora o que eu posso fazer. Só sei que é boa. Vida de solteira é boa. Ai meu Deus, que coisa louca. Cansei de ser feio. Do que terminou e agora o que eu posso fazer. Só sei que é do que terminou e agora o que eu posso fazer. Só sei que é do que terminou e agora o que eu posso fazer. É você. DJ Mike, o DJ das produções em Barca Arena. Tempo de solteiro, janela, janeiro. Eu não sei. Ui, bebê. Vai ter que me dar valor. Só merece o meu amor. Quem é homem de respeito? Alô, Melly. Sai pra lá. Ih, eu esqueci como namoro. Começa no cinema. Já desaprendi que cantar é muito bela. Já desaprendi que passei de vontade. Já desaprendi. Você não vai. Novinhas no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Novinha bate o bumbum no chão, a novinha bate o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E aí, Paulo Arthur? Tô platinado, então tô chegando. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o